foi umas anteriores, uma iniciativa também associada à cultura, e que é muito importante para as praias fluviais haver dinamismo cultural, tudo para que possa ser um espaço convidativo àqueles que possam vir aqui. Trazemos aqui leituras de verão, que é a oportunidade também daqueles que estão por cá e que podem ocupar o seu tempo a ler, seja periódicos, ou seja, jornais e revistas, ou qualquer outro livro que possam até requisitar. Ou seja, é uma biblioteca que vem até aqui e que as pessoas, com a ajuda da Junta de Freguesia, podem fazer a requisição do livro. É mais uma parceria com a Junta de Freguesia, que são singelas, simbólicas, mas que fazem a diferença e que procuram, obviamente, atrair.